Rádio Senado. Informação, cultura e cidadania. CPIs, debates em comissões, votações em plenário de projetos que podem mudar a sua vida. Você pode saber tudo isso neste momento pelo endereço eletrônico www.senado.gov.br/agência. Lá você encontra informação rápida, objetiva e clara sobre as atividades do seu senador. Senado Federal. Comunicação para a cidadania. ZYC487. Rádio Senado FM. 91,7 MHz. Transmitindo também em ondas curtas, em 5.990 kHz. Faixa de 49 metros. Rádio Senado. Informação, cultura e cidadania. Em Brasília, 11 horas. A Rádio Senado apresenta agora um dos programas produzidos pelo ex-senador e jornalista Arthur da Távola. Uma homenagem ao mais antigo colaborador da emissora, uma das grandes personalidades culturais do país. Rádio Senado apresenta a música erudita e seus mestres, com Arthur da Távola. Quando Mozart estava com 21 anos, ali por janeiro de 1777, apareceu em Salzburg, onde ele vivia, aliás, foi no final de 1776, uma pianista, que dizem que era muito bonita e muito boa pianista, uma pianista francesa, que tinha o curioso nome de Mademoiselle Genome, quer dizer, Mademoiselle Jovem, né? Moça. E o fato é que o Mozart fez uma amizade com ela e acabou lhe dedicando um concerto que viria a ser o número 9 dele, o Kehl 271, um concerto que ficou conhecido pelos estudiosos de Mozart como uma espécie de exceção nesse período bem jovem de Mozart, pela absoluta clareza, pela simplicidade e até por não ser um concerto propriamente no estilo galante da época. Mozart, desde criancinha, aprendera a agradar a nobreza. Garoto, fez prodígios que são por demais conhecidos, e toda a Europa se maravilhou diante dele e de sua irmã, dele principalmente, tocando violino, tocando piano. Então ele teve um, digamos assim, um hábito de fazer obras por encomenda. Além do mais, ele precisava viver e não tinha um emprego fixo. Mozart, quase que um pouco antes de Beethoven, e inicia uma espécie de freelancer na música, embora sempre defendido por interesses e pessoas da nobreza. Mas acaba pobre, a verdade é essa. O fato é que essa moça o impressionou e Mozart escreveu esse concerto em Mi bemol maior, número 9, que ficou conhecido como Concerto Genome, ou seja, concerto jovem, concerto feito por um menino de 21 anos, que tem uma claridade e uma beleza absolutamente únicas. Há um biógrafo de Mozart chamado Einstein, que não é o grande físico, que ele costumava chamar esse concerto de A Heroica de Mozart, porque ele diz que esse concerto supera o gosto da época e representa um acontecimento memorável. Realmente ele está um pouco além do gosto da época. Agora, ele é uma obra-prima de clareza, de jovialidade e tem passagens bem mais maduras, principalmente no segundo movimento. O primeiro movimento traz alegria e ingenuidade no estilo galante, sem dúvida, e uma energia vital no ritmo. O piano dialoga com a orquestra ao começo. São perguntas e respostas, perguntas e respostas. Há muito diálogo no começo do primeiro movimento deste concerto. Aos poucos, a partir dos 5 minutos aproximadamente, a peça vai se adensando, tanto do ponto de vista musical quanto orquestral, pelas variações. As variações vão se tornando densas, mas elas sempre são muito claras. Por volta dos 6 minutos e meio, para quem gosta de acompanhar música com o relógio ao lado, há um belo dueto das trompas, breve, com o piano, até a volta do tema principal, que acaba por finalizar o primeiro movimento. Esse primeiro movimento, como todo concerto, ele é cristalino. Vamos todos verificar que ouve-se tudo, cada nota, cada acorde, não há uma mistura de sons, há uma economia formal, uma concisão absolutamente notáveis, que antecipa Beethoven, inclusive, nesse particular. A execução é do pianista Alfred Brendel, grande pianista do século XX. Alfred Brendel gravou para Philips uma série completa dos 23 concertos de Mozart para piano e orquestra. É um trabalho longo, levou cerca de 12 anos para gravar todos esses concertos, posteriormente transformados numa caixa de discos com a orquestra da Académie de Saint Martin in the Fields, sob a regência de Neville Marriner. Alfred Brendel é um intérprete adequado. Vamos ouvir. Thank you. Este foi o primeiro movimento alegro do concerto em Mi bemol maior, Kehl 271, obra dos 21 anos de Mozart, na execução do pianista Alfred Brendel, em pleno entrosamento com a orquestra da Academia de St. Martin in the Fields, sob a regência de Neville Mariner. Esse concerto, como eu lhes disse, levou o nome de Concerto Genôme para a Mademoiselle Genôme, a pianista francesa que passava por Salzburg, finais de 1776, começos de 1977. Mas parece, dizem os biógrafos, que ela nunca chegou a tocá-lo, pelo menos enquanto estava lá. Não se tem notícia na biografia de Mozart de que a homenageada por esse concerto que acabou levando o seu apelido, né? Genôme, o concerto conhecido como Genôme, não se tem notícia de que ela o havia tocado, pelo menos na frente de Mozart. Quem foi tocá-lo pela primeira vez foi o próprio Mozart. Ele, em 1778, tocou em Paris e, inclusive, tentou publicá-lo logo lá, e encontrou muitas dificuldades. O editor Sieber queria pagar muito pouco. Ele estava inteiramente descontente com isso. E, enfim, o fato que quem registra o concerto Kehl 217, que é o número 9 dos concertos para piano dele, é a história. E particularmente nesse segundo movimento, nesse andantino. O andantino é um movimento belíssimo. Ele tem a característica de ser denso, triste e maduro. Agora, o sentimento é contido, não há derramamentos de sentimento. Eu diria que ele mais parece uma reflexão sobre aspectos menos eufóricos da vida, até do que uma demonstração de tristeza. Embora o grande músico francês do século XX, Olivier Messiaen, que compunha de maneira inteiramente diferente, mas era apreciador desse concerto, ele dizia que este segundo movimento é uma meditação sobre a morte, fiel companheiro das noites mozartianas, e que Mozart aceitará um pouco depois como iniciação à verdadeira vida. Messiaen foi um compositor cristão francês do século XX, católico, com obras interessantíssimas em plena era de domínio marxista no meio das artes. Ele era um homem diferente do seu tempo, autor de um dos quartetos mais importantes do século XX, o Quarteto para o Fim dos Tempos, que é um quarteto escrito num campo de concentração. Mas eu falava de Mozart e desse segundo movimento. Nele a gente vai verificar essa forma de tristeza, mas nenhuma angústia. Muita maturidade musical e expressivas para a juventude de Mozart. 21 anos, um menino. Quanto a Alfred Brendel, o pianista, ele é didático nos pianíssimos. Os pianíssimos deste segundo movimento são muito bonitos. E todo mais ele toca sem arroubos, mas com a emoção necessária. Também por volta dos 5 minutos, esse andantino se adensa e o piano torna-se confidente. Faz uma companhia serena ao eventual sofrimento de alguém, porém não é ele, piano ou pianista, que sofre. Ele é mais uma companhia, uma solidariedade. É uma leitura, a de Brendel, tranquila, sem pressas, felizmente. As pessoas adoram apressar os andamentos de Mozart, nem grandes discursos. Muito bonita e de grande clareza. A orquestra é coadjuvante e confidente do piano. No caso, o piano é o protagonista absoluto desse segundo movimento que nós vamos ouvir em seguida, nos próximos 12 minutos e 15 segundos. pianista Alfred Brendel, orquestra da Academia de St. Martin in the Fields, sob a direção de Neville Mariner, no concerto em Mi bemol maior número 9, Kehl 271, de Wolfgang Amadeus Mozart. Estamos ouvindo a música erudita e seus mestres, com Arthur da Távola. O terceiro movimento, que já estamos a ouvir em fundo e já vamos ouvir em primeiro plano, ele é um movimento reluzente e de difícil execução, mas ele é repleto da seiva mozartiana dos 20 e poucos anos de idade. O interessante deste terceiro movimento é o de dar uma pausa na euforia dos primeiros 4 minutos e, na metade do caminho, inserir um recitativo repleto de meditação. Vai ser fácil observar, porque o andamento vai diminuir, vai se ralentar, e a própria melodia será uma melodia reflexiva, para depois retomar o clima de alegria, de júbilo, de brilho, aqui sim, de galanteria, da galanteria em moda a seu tempo, com o qual tanto o movimento quanto o concerto se concluem. Nós vamos ouvi-lo nos próximos 10 minutos e 10 segundos. Thank you. Ouvimos o terceiro movimento, Rondó, no andamento de Presto, terceiro e último movimento, e com ele o concerto em Mi bemol maior, Kehl 271, conhecido como Genome, Jovem, de Mozart, escrito aos 21 anos de idade. A executá-lo o pianista Alfred Brendel e a orquestra da Academia de St. Martin in the Fields, sob a direção de Neville Mariner. Restam-nos pouco mais de 10 minutos para o programa terminar, então não há como tocar um outro concerto ou algo parecido. Então vamos nos presentear com uma nova oitiva do primeiro movimento, do Allegro, que é tão ingênuo, tão brilhante, tão bonito, nos próximos 10 minutos e 21 segundos. Thank you.